em Devil's Bill City. No fogoso Cabaré da Nena, a música para de repente. Jacó, calo na mão, indaga. Oxe, que peste é isso? De onde vê esse tiro? Crianças e idosos sobem em cima das cadeiras e tentam enxergar do comugó. O que está acontecendo? Uma criança fala. Alguém atirou! Alguém atirou! Quem será que sacou sua arma? Alan Kidd ou Will Jack? Para saber disso, não percam o terceiro e último capítulo. Fiquem agora com um pouco dos nossos contribuintes.